vocês. É rap nacional, e agora cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir. Chegou a nossa vez. É rap nacional, e agora cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir. Eu amo o que faço, não passo um só dia. Luta e garra, passo a passo, nasce um H.aço. A cada traço, a cada braço erguido, caço meu espaço, estardalhaço, mudo o mundo a cada compasso. Algema pro neguinho, pega ladrão de novo. Mas tudo que eu roubei foi parte da atenção do povo. Eles tentam, mas não me calam. Gritam, esperneiam, mas não ouço, não ouço, porque porcos não falam. Essa doeu na alma do sujeito. Vai preferir nunca ter sido eleito. Tem quem quer que eu morra, pressentiu. Porra, nem me viu, viu? Corra, Thiago, corra, porra, tio. Puta que pariu, eu sou louco. Cuidado que esqueci meu cardenal. O rap é nossa casa, se afaste do meu quintal. Nem vou pisar nos vermes, eu sei que eles gostam. Mas eu lavei meu boot hoje, não quero sujar com bosta. Chegou a nossa vez, é rap nacional. E agora, cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir. Chegou a nossa vez, é rap nacional. E agora, cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir. Uma caneta é o bastante pra matar milhões. Uma só lei, uma mudança mata gerações. Mas uma caneta é o bastante pra escrever canções. Uma só letra, uma mudança em tantos corações. 2013, tanta luta vi nesse terreno. Anos de sonhos da cultura que pagou veneno. Pra quem não gosta de ver rap em todo prêmio, nem precisa gostar não, aceite, porque hoje é o que tá tendo. Executivo, frio, modelo à la carte. Engole a seco, menosprezo dado a nossa arte. Mexeu com quem tá quieto, foi criando desafeto. E agora, doutor, me diz, ainda pareço analfabeto? Seu preconceito já vai tarde. Os moleque é zica, jogo duro, só jogo no very hard. And the Oscar goes to, tanto faz. Treino é treino, jogo é jogo, prêmio é prêmio. Respeito vale bem mais. Chegou a nossa vez, é rap nacional. E agora, cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir. Chegou a nossa vez, é rap nacional. E agora, cadê vocês? Quem chorou vai sorrir. Hoje tem rap na janta e vocês vão ter que engolir.